Diamantino Teixeira está de regresso para lhe fazer companhia em Uma de Música. Aos sábados, desfrute de 60 minutos preenchidos com música e informações do dia-a-dia. Uma de Música, todos os sábados, às 8 da noite, na Antena Web. Ela é diarista, mas podia chamar-se a Rainha das Aventuras. Boa tarde, as senhoras desejam? Estamos procurando uma perua. Que é isso? Estamos procurando uma vaga para colocar a nossa perua, mas já encontramos. Marinette é uma empregada doméstica que vai entrar na sua casa e virar a sua vida do avesso. Viva com Marinette as aventuras de uma diarista. A Diarista, todos os sábados, às 21h, na Rádio Antena Web. O período social e económico que atravessamos procura pessoas com espírito de iniciativa laboral. Para nos centrarmos no tema, a Antena Web transmite Empreendcast, um programa recheado de conversas informais e descontraídas sobre empreendedorismo. Empreendcast, um programa quinzenal que pode ouvir aos domingos, às 7 da tarde, na Antena Web. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Histórias de Eurovisão. Hoje é sábado, estamos no dia 21 de maio de 2011 e está a passar precisamente hoje uma semana sobre o grande evento, o grande festival Eurovisão da Canção. O festival em que o Azerbaijão, com Elle e Nicky, o tema Rain Scattered, saiu vencedor pela primeira vez. O Azerbaijão vai receber o festival Eurovisão da Canção. Mas a história deste país é particularmente interessante neste pequeníssimo percurso eurovisivo. Ora, dos três países do Cáucaso que entraram até hoje, o Azerbaijão foi o último. A Arménia foi a primeira, no ano 2006. A Geórgia seguiu-lhe no ano 2007, sendo a protagonista de uma... uma desclassificação, digamos assim, no ano de 2009. Em 2008 foi o Azerbaijão que se estreou na Eurovisão. Conseguiu a melhor marca de sempre na história de um país quando entrou no festival Eurovisão da Canção, entre estes três, claro está, conseguindo um 8º lugar a par da Arménia. Mas o percurso do Azerbaijão foi em tudo diferente aos restantes. Vamos hoje traçar um percurso desde 2011 até 2008, ou seja, desde o atual até à raiz, até ao princípio da história. Começamos em 2011, precisamente, o ano em que Elle e Nicky sagraram o Azerbaijão vencedor da 56ª edição do Festival Eurovisão da Canção, promovido pela UER e pela European Broadcasting Union, a EBU. Elle e Nicky ficaram em segundo lugar na primeira semifinal, no qual também participou Portugal, que, como sabem, não foi apurado. Ficou no segundo lugar com 122 pontos, só atrás da Grécia. Quanto à final, ficou com 221 pontos no primeiro lugar. Bem longe estava o segundo, com 32 pontos a menos. Vamos ouvir Running Scattered, tema de Elle e Nicky. Eles que venceram o Festival da Canção do Azerbaijão. venceram em separado, mas o júri decidiu que os dois seriam vencedores e iriam participar. A dupla parece ter mesmo resultado. Foi uma dupla não prevista, mas resultou. Elle e Nicki tornaram-se vencedores do Festival Eurovisão da Canção. Vamos ouvir. Os azeris consumavam a sua terceira participação consecutiva também no Festival Eurovisão da Canção. Ora, realizava-se em Oslo e os azeris conseguiam um terceiro lugar, um segundo lugar, na fase de apuramento, ou seja, na semifinal em que participaram, com um total de 113 pontos. O quinto lugar foi obtido na final com 145. A pior classificação de sempre do Azerbaijão foi precisamente a primeira. Ficaram no oitavo lugar. Nunca o Azerbaijão ficou abaixo deste posto, deste oitavo lugar. Em 2010, em Oslo, na Noruega, foram 145 pontos na final para Drip Dop com Safura. Vamos ouvir. You are my man, you are my help. Tell me what's happening. I know something's wrong. I can tell when you lie. I can tell you stop trying. And these last 3 weeks passed and we barely talked. I think I know, and it's breaking my heart. Am I in or am I? levar mais um ano, mas na semifinal nada muda. Mais um ano, 2009, agora na Rússia, com os azeris a ficarem no segundo lugar. Ficaram em segundo lugar com Aysel e Araz, o tema Always. A música, com muita energia, acabou no segundo lugar com 180 pontos. O terceiro lugar foi obtido na final com 207 pontos para os azeris. Ora, dois pódios, sendo que um deles foi vitória, em três participações apenas. Isto comparando 2011, 2010 e 2009. Vamos ouvir então esta música de Aysel e Araz, o tema Always. Desta tarde no Histórias da Eurovisão. Mais pequena, mas dedicamos o nosso tempo exclusivo aos vencedores da 56ª edição do Festival Eurovisão da Canção, ou seja, o Azerbaijão. Azerbaijão que pretendeu estrear-se em 2007, a quando da Geórgia, mas a ASTV, a televisão azeris, não, aliás, azeri, peço desculpa, não integrava o ER e, portanto, não podia inscrever-se no Festival Eurovisão da Canção. Só mais tarde, e pela ITV, é que o Azerbaijão conseguiu participar pela primeira vez. Mais tarde, que é como quem diz, no ano seguinte, em 2008, esse mesmo, em que participaram com Day After Day, o tema de Samir. Samir, que ficou ainda assim no pior lugar de sempre do Azerbaijão. Um sexto lugar com 96 pontos na semifinal e um oitavo com 132 na final. Final que se realizou em Belgrado, capital da Sérvia. ainda dado curioso sobre o Azerbaijão. À exceção deste sexto lugar obtido na semifinal no ano 2008 em Belgrado, o Azerbaijão nunca teve menos de 100 pontos. É um facto que não deixa de ser curioso os azeris a conseguirem cativar sempre o seu público, e o público, neste caso, dos outros países. O que não é propriamente fácil, já que o Azerbaijão não é um país europeu e, portanto, está fora da principal esfera competitiva deste festival eurotelevisivo. Para não ajudar à festa, digamos assim, o Azerbaijão não tem propriamente muito boas relações com a Arménia, portanto, um país vizinho que poderia ser um país que muitos votos lhe atribuísse, mas que não tem feito. O Azerbaijão também não atribui votos, praticamente, à Arménia. Mesmo não se pode dizer em relação à Rússia e à Geórgia, países que ora recebem, ora dão muitos pontos ao Azerbaijão. Vamos escutar Samir com Day After Day, o tema que marcou a estreia do Azerbaijão no Festival Eurovisão da Canção no ano 2008, em Belgrado, na capital da Sérvia. O tema, como disse, chama-se Day After Day, é de Samir. Ficou no sexto lugar na semifinal e passou, portanto, com 96 pontos. No oitavo, depois, com 132 na final. E o Histórias da Eurovisão termina por aqui. Regressa no próximo sábado, numa emissão que terá um tempo mais normal, vamos chamar-lhe assim. Uma edição em que teremos agora novos temas, novas histórias. Vamos também procurar trazer mais alguns momentos interessantes deste festival Eurovisão da Canção, que se realizou este ano, portanto, em Düsseldorf, e ir já pensando também no que é que poderemos vir a ter no próximo ano, não certamente que os Homens da Luta, porque não resultou, mas enfim, agora é começar a fazer as malas para o Azerbaijão e começar a pensar no Festival Eurovisão da Canção do ano 2012. Esta etapa está concluída. O Histórias da Eurovisão irá agora trazer uma série de temas e de questões que acreditamos possam ser interessantes para o ouvinte que está desse lado. Fique bem, boa tarde ou boa noite, como preferir, e até para a semana. Look inside yourself. We both are fair.